O dia 29 de dezembro na história, 1775, fundou-se a Nova Guatemala de Assunção. 1903, nasceu o artista plástico brasileiro Cândido Portinari. 1992, acusado de corrupção, Collor renuncia à presidência do Brasil. 2001, morre a cantora Cássia Eller. Esses são os fatos que fizeram o dia 29 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.